que diz possivelmente terá sido um despiste com comportamento. À nossa chegada, as duas vítimas encontravam-se fora da viatura, não havia ninguém encarcerado. Procedemos aos cuidados de emergência. Portanto, uma delas está uma vítima um bocado mais grave, um mais ligeira, e vão ser encaminhadas agora neste momento para o Hospital de Coimbra. Portanto, há a registar duas vítimas, o mais grave é o condutor ou... Sim, possivelmente será o condutor. Sendo vítimas de acidente de viação e politraumatizados, segue o protocolo normal, serão encaminhados para o Hospital de referência, que é o nosso, que é o Hospital de Coimbra. Uhum. Usámos um VCOT, que sou adjunto Paulo Sousa, um veículo de encarceramento, o nosso SAT e duas ABSCs, ambulâncias de socorro.